céu se abriu aqui neste lugar. Uma nuvem de glória eu posso contemplar. Eu sei que milagres vão acontecer. A unção de Deus hoje aqui vai descer. Ouço as vozes de um grande coral, adorando ao Rei num louvor sem igual. Com a minha fé eu posso até sentir o vento do Espírito Santo aqui. Através da fé, hoje eu posso te tocar aqui, Jesus de Nazaré. Através da fé, hoje eu quero te adorar, Jesus, pois o meu rei tu és. Através da fé. Glória de Deus está sobre o altar. A mão do Senhor eu posso contemplar. Não há ninguém que possa impedir quando Deus, os deuses, resolve agir. Hoje o impossível vai acontecer. Receba de Deus hoje graça e poder. Todo problema, medo ou maldição